etiquette que eu estou fervendo. Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Do tamanho de um trem, iguais a você, eu apanhei.